Mó clima tenso na quebrada, fusão estralando. Coloco meu moletom e as ruas vão me guiando. Vejo várias janelas abertas, uns escutando funk e indo pro rolê, outros em festa. Mas nunca se acostume com esse clima na quebrada. Eu sigo meu caminho porque eu sei da caminhada. Quem não é vai se perder no procedimento. E se não for ligeiro, pros gambé vai passar veneno. É foda, passar veneno até nas entrevistas. Sem experiência vaza, se tem vontade conquista. Patifaria, sempre as mesmas palavras. Dá logo o papo, é da favela, não arruma nada. A noite cai, silenciosa e sombria. Os mano vai, nunca sozinho pelas esquinas. Atividade na calçada, acelera o passo. Pra chegar na estação, sem tomar enquadro é raro. E o sereno cai sobre o meu moletom. Esfria, mas ainda é sinistra a situação. Vamos, irmão, concreto no coração. Difícil de derrubar, nós segue na missão. Vivão, vai que vai, caminhando, acelera o passo, diminui, virou a blazer. Pronto pro esculacho, viela escura encosta aí, violando as leis. Quebra os irmãos e tão se achando os reis. É, pela madrugada, quem tá comigo é Deus. Em Jandira tomei enquadro e falo o que aconteceu. Vai, encosta na parede, não gela nem pisca. Esse boné, várias ideias, essa porra é quadrilha. Tá viajando, Jão, bagulho é louco. Tamo fazendo trampo só pra ganhar um troco. E por amor, é claro, sem neurose, tô indo gravar um som e toma enquadro, vê se pode. Sou de alguma descrição, vou puxar sua ficha. Cê parece ser ladrão, na mira dos polícia, sei como é. Qualquer um do morro é ladrão, basta usar boné, que já é na sua visão. Deixa eu seguir meu caminho, não devo nada a ninguém. Saiu gingando pra deixar os cara louco também. É assim que é, eu por você, você por mim, sem temer ninguém. Na favela é assim, perreco toda noite, de segunda a segunda. Viatura invadindo casa que nem tem estrutura. Revira casa de idoso atrás de droga. Esculachos favelado é foda. Deixa eu dormir pra acordar amanhã de manhã. Ser vítima disso de novo, antes vou ouvir um Djavan. Vamo aí, pronto pra mais um dia. Tamo aí, vivão e vivendo na periferia. É assim que é. Tá ligado, irmão? Vários vão desacreditar, mano. Mas aí, você é guerreiro, tá ligado? Você mora na periferia, irmão. Você tem que bater no peito e dizer agora vai. Que a insanidade é humana, tá ligado? Na favela é assim. Nós por nós. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você. Eu sei você não.